Atenção, pelotão! O que vocês estão ouvindo? O Velho Senhor! Dua Lipa. Alô, alô, ninguém me ouve, o que houve? Eu nunca soube o que foi que ocorreu. O moleque inocente de repente cresceu e percebeu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora a gravação de mais um podcast do Berro Dua Lipa. Eu sou o Jota Fagner, estou aqui com toda a equipe hoje para entrevistar o Henrique, que é aluno da escola, de uma escola técnica aqui de São Paulo. E eu passo a palavra aos meus repórteres mirins, que vão fazer uma saraivada de perguntas. Quem começa? Kaique? Pode vir, Kaique. Bom, Henrique, primeiramente o que a gente quer saber é como é a ETEC agora na sua percepção. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite para participar do podcast. E na minha percepção a ETEC... É uma das melhores escolhas possíveis para quem quer ingressar no mercado de trabalho. E, bom, no meu caso, eu estudo em período integral, vinculado ao ensino médio, vinculado ao ensino técnico. E é uma das melhores opções porque a escola é excelente, o ensino é muito bom e a preparação para o mercado é de extrema importância, principalmente quando você tem uma disputa muito grande por vagas de emprego. Legal. E o que você achou mais difícil em fazer a prova? Na hora de fazer a prova, o que você achou mais difícil? Olha, sinceramente, o vestibular ele foi bem tranquilo. Eu acho que a pior parte é o pré, que é a preparação e toda a ansiedade em cima da prova. E de saber o resultado, se você vai passar, se você alcançou sua expectativa. Acho que essa é a parte mais complicada, é o pré mesmo, a preparação, a ansiedade, é o que mais dificulta. Bom, muito obrigado. Agora eu vou passar minha palavra para um outro integrante, Gustavo Borges. Eu sou o Gustavo Borges e vou dar continuidade à entrevista. Como é para você ter 18 matérias? Olha, no começo... é bem complicado, é um processo de adaptação. Você acha que vai ser impossível, porém você começa a se acostumar e vira rotina. Então, no fundo, é bem tranquilo e dá pra levar numa boa todas as matérias. E a maioria dos alunos consegue conciliar a quantidade de matérias com a carga horária. E, no fundo, fica bem tranquilo. Legal. O que você tá sabendo de alguma coisa que tá acontecendo na ETEC ultimamente? Olha, ultimamente está sendo gerada uma polêmica sobre mudanças na base nacional comum curricular. E as ETECs vêm sofrendo com essa mudança. Possivelmente o ensino médio irá ser cortado dessas ETECs e... vai ser integrado um novo método de ensino que junta o ensino médio ao curso, porém com uma grade bem mais específica e uma carga horária bem menor. Agradeço e eu passo agora a palavra para a Gabriele. Bom dia, eu sou a Gabriele. Por que você acha que isso está acontecendo nas ETECs? Essa medida deve estar sendo implantada por diversos fatores, porém o principal deve ser... uma reação do governo à tentativa de alienar os alunos e suprir um pouco essa questão de a informação ser tão fácil, sabe? Todo mundo tem um acesso, bom, nem todo mundo, mas a grande parte das pessoas que estudam tem um acesso melhor à informação e o Estado tá querendo talvez meio que mudar isso e dar uma funilada no conteúdo e na grade dos alunos. Isso vai prejudicar muito as próximas gerações. Você acha que os alunos que estão na ETEC agora vão ser prejudicados tanto quanto os que vão entrar nos anos seguintes? Olha, os que estudam atualmente, eles não estão sendo prejudicados porque essa reforma ela entra em vigor nos anos seguintes, ou seja, eu estou no segundo ano, então... eu não fui afetado por essa reforma que está acontecendo, porém os próximos anos e as próximas gerações sim serão afetados, já que a grade curricular deles é extremamente diferente, é bem mais enxuta e eles perdem muito conhecimento, uma bagagem enorme que não vai ser imposta para eles. Eu vou passar agora a palavra para o Rivaldo. Eu sou o Rivaldo e queria saber qual a diferença de fundamental para o médio. Olha, a diferença do fundamental para o médio, eu acho que a principal diferença são as matérias. Por si só, independente da escola, do curso, da carreira acadêmica que você irá seguir, as matérias em si elas têm uma pequena mudança, às vezes maior, depende da escola, do local. E além da mudança curricular, assim, referente às matérias, da grade dos alunos, no caso, você tem também uma mudança comportamental. Isso, muito obrigado. E como vai funcionar a ETEC agora, com essa mudança? Eu acredito que ela vai impactar bastante as ETECs e, na verdade, eu acredito que ela vai impactar bastante todo o ensino do nosso país. E boa parte dos alunos, dos professores principalmente, vão perceber que essa mudança não traz muitos benefícios e que vai trazer muitas revoltas, principalmente por parte dos professores. É tentar encurtar as coisas ou mudar a grade do jeito que está sendo imposta essa mudança é extremamente complicado. É uma mudança bem radical e os alunos não vão conseguir absorver a matéria tão bem como no método antigo, em que eu ainda estudo. Muito obrigado. Bom, a gente está chegando ao fim de mais um programa aqui, o Berro do Elipa. Eu gostaria de agradecer a presença do Henrique aqui em nome de toda a equipe. Agradecer também o pessoal que acordou. Essa gravação foi feita no sábado de manhã, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Bom, Fagner, eu que agradeço o espaço cedido e a oportunidade de poder falar aqui, ter esse bate-papo com você e toda a equipe. E eu desejo muita sorte nesse projeto e que o projeto continue, porque realmente é algo muito bacana e que a comunidade precisa. Valeu, muito obrigado, as portas estão abertas. O Berro do Elipa vai ficando por aqui, não percam a próxima edição, até mais, tchau!